Primeiro por isso, por a gente ter uma parceria de termos lá, quantos alunos já passaram pela televisão e estão, sei lá, 40, 50, não tenho nem ideia. O, certamente é um dos maiores parceiros nossos em termos de empregabilidade e estágio para os nossos alunos, de jornalismo e publicidade. Segundo, porque a Annelise já vem sendo convidada há alguns anos, mas como ela é uma diretora de uma emissora e tem compromissos, na semana do ano passado ela estava viajando fora de Friburgo, mas esse ano, graças a Deus, ela conseguiu vir e a gente tem vontade de entender um pouco como é que é dirigir, como é essa coisa de gerenciar uma emissora local, como é a viabilidade financeira disso. Isso também importa para nós na nossa área, porque senão não tem como empregar ninguém, né? E para Panaro, porque Panaro é formado aqui na casa. Rodrigo Panaro foi da última turma da manhã, o curso já, vocês não sabem, mas nós tínhamos curso de manhã também. E é uma pessoa que a gente aprendeu muito no nosso convívio, viveu na rádio, viveu na TV Estácio, todos os dias, trabalhando, produzindo vídeo, fazendo programa de televisão e rádio diário aqui na rádio. E quando não tinha, a turma dele ia lá na coordenação pedir para ter, e a gente tinha que se virar. E, no final, virou um grande profissional. Todos eles aí estão empregados. Muitos, né? Alessandra no Dia, Fernando na CBF, Urpanaro na Zoom e no SBT. Ou seja, são pessoas que roeram o osso e hoje estão aqui. De forma que é um prazer também recebê-lo. Bom, não vou me alongar, porque não vem ao caso. Agradeço mais uma vez a presença de todos e passo a palavra para os nossos convidados. Obrigado, Annelise. Obrigado, Panaro. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui, né? Esse convite que o Maru me faz há muito tempo e eu nunca consigo conciliar. É, eu gosto muito desse ambiente de universidade. Eu acho que eu também já estive aí há muitos anos. Eu tenho 27 anos de formada. E eu lembro que todas as vezes que a minha universidade também promovia eventos como esse, semanas, a gente sentava aí querendo aprender muito, querendo saber muito, porque a gente tem uma curiosidade muito grande de saber como funciona esses meios de comunicação. A gente hoje trouxe para vocês, claro, a gente é de TV, bastante material para que vocês possam viajar conosco no universo da TV Zoom. A TV Zoom completou esse ano 15 anos. Eu digo para vocês que é uma loucura você pensar numa TV local, a cabo, onde a gente tem um público muito restrito, mas, graças ao Panaro, depois ele vai falar, vocês receberam aí sobre o aplicativo, a gente hoje vem ganhando o mundo. E isso, quem trabalha com comunicação sabe que isso é igual uma mosquinha azul, que quando morde a gente vê que a gente pode mais, mais, mais, mais, e a gente vai querendo mais. E, com isso, a gente atingiu um nível de qualidade muito grande. E, graças a essa parceria com a Estácio, a gente vem formando profissionais. Esses profissionais que hoje começam na TV Zoom como estagiário, como o Daniel está aqui sentado, tem a Luísa, tem a Paulinha, o Bernardo, que acabou de ser contratado. E a gente vai formando esses profissionais e aí a gente vê que vale muito a pena. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, poxa vida, mas chega, fica por aqui, se forma aqui, e depois alça novos voos, outros voos, eu fico muito orgulhosa. Eu acho que cada um tem que ir atrás do seu sonho. Eu tenho outros profissionais que fizeram a opção de continuar na TV Zoom, porque é uma TV local, porque não quer sair da sua cidade, porque gosta de estar dentro da cidade, trabalhando, botando essa cidade em movimento, porque todo mundo que está aqui, eu, pelo menos, não sou daqui, sou filha de friburguense, casada com friburguenses, meus filhos são friburguenses, mas eu quero ver essa cidade cada dia melhor. E eu acho que cada um, fazendo a sua parte, a gente vai conseguir, sim, modificar essa cidade. Não adianta a gente querer modificar o mundo, eu escutei o Biá falando aqui, se a gente não faz a nossa parte dentro da nossa própria cidade. E é dessa forma que a gente trabalha diariamente, com jornalismo completamente envolvido e focado em Nova Friburgo. Não é fácil. Produzir 4 matérias diárias sobre Nova Friburgo é uma luta. E só quem está lá dentro da redação sabe como é difícil. Enfim, eu vou falar um pouquinho do meu início. Eu me formei pela PUC no Rio de Janeiro, no ano de 88. Fui estagiária de um jornal de bairro, desses jornaizinhos que contam a história do que acontece no bairro. Depois eu tive a oportunidade de estagiar no Jornal do Brasil, no extinto Jornal do Brasil. Passei pela Rede Globo. E depois, antes de vir para Friburgo, de me casar, eu trabalhei muito tempo em assessoria de imprensa. Eu vim para Nova Friburgo e parei um pouquinho com tudo. A gente nunca para, né? Porque a gente tem que se reciclar sempre, estudar, ver o que acontece. Não parar, porque o mundo está em movimento e é importante que a gente esteja também. E aí eu comecei, em 2003, eu fui convidada a apresentar um programa na TV Zoom. Em 2004, eu me tornei sócia da TV Zoom. E a gente tem aí 15 anos de história. Desde 2004, a gente tem o Zoom TV Jornal, hoje líder de audiência. Muito orgulho, assim, vocês vão falar assim, ah, está tirando uma onda, mas semana passada, né, Panaro, nós recebemos a visita do Ibope e o jornal da TV Zoom, um jornal a cabo, que hoje, através do aplicativo qualquer pessoa assiste, já está sendo monitorado pelo Ibope. Então, isso é, assim, de muito orgulho e eu quero mais, eu quero muito mais. E eu quero contar também com esse monte de universitário que tem sempre uma porta aberta lá na TV Zoom. A gente vai começar mostrando para vocês, eu vou deixar o Panaro se apresentar, a gente vai começar mostrando um pouquinho da história dessa TV. Bom, alô, boa noite. Meu nome é Rodrigo Panaro, eu sou formado aqui pela Universidade Estácio de Sá, campus Friburgo. E eu vou contar um pouquinho da minha vida universitária. Eu, na segunda semana de faculdade, eu vi que a universidade tinha laboratório, tinha parte prática para a gente desenvolver. E na segunda semana eu estava dentro da rádio estação, fazendo programa, fazendo texto, nota e tudo mais. E aí, logo depois, surgiu a oportunidade de fazer o programa da Estácio na TV. Na época era em outra emissora de TV local aqui em Friburgo, não era na TV Zoom. E a gente começou a fazer o programa. Só que não tinha estúdio aqui na Estácio, igual que hoje vocês têm aí câmera na Estácio. Estúdio, ilha de edição, não tinha nada disso. Então, a gente pegava a câmera emprestada, arrumava um colega que tinha uma câmera, outro que tinha um microfone, a gente arranjava isso e ia para a rua por conta própria, sem a universidade ter esses equipamentos aqui. A gente ia para a rua, pegava um ônibus com câmera na mão, e ia fazer cobertura de evento, a gente ia fazer reportagem na rua, depois editava num computador que tinha aqui na universidade ou numa produtora que a universidade tinha parceria, e montava um programa e exibia. Então, a gente corria muito atrás, né? E é isso que eu sinto falta hoje, né, dos alunos, é justamente essa vontade de ir até o laboratório, de correr atrás de prática. E prática é muito importante. A prática é que coloca a pessoa no mercado de trabalho. Não adianta você se formar, ter um diploma na mão, se você não tem a prática. Então, para você se inserir no mercado de trabalho, é extremamente importante que você tenha estágio, que você tenha prática, que você corra atrás, que você já comece e comece cedo, para que você consiga, então, entrar no mercado de trabalho por uma via mais fácil, que é a via do estágio, para depois, naturalmente, você conseguir um emprego. Eu vou falar um pouquinho da TV Zoom também. Eu digo que trabalhar em TV local é muito diferente e prazeroso ao mesmo tempo, porque a gente, na TV local, a gente pode tudo, entre aspas, né? A gente pode criar, a gente não tem um sistema engessado de produção, a gente tem um sistema em que a gente pode inventar. Então, numa TV local, principalmente numa TV como a TV Zoom, que tem uma certa estrutura, a gente consegue desenvolver atividades e criar novas formas de fazer conteúdo que numa TV grande a gente não conseguiria. Então, a prática na TV local, na TV pequena, na TV fechada, ela é muito mais, ela é muito mais ampla, porque você aprende não só produção, lá você não faz só uma coisa. Você aprende produção, você aprende reportagem, faltou o editor, você precisa editar o programa, você aprende ali a editar. É muito mais ampla a experiência que você tem. Então, a gente vai mostrar para vocês uma matéria que foi feita agora esse ano, 15 anos da TV Zoom. Depois que a gente assistir a matéria, a gente vai falar um pouquinho da estrutura da TV. Uma história que começou a ser contada em 2000. A implantação da primeira TV local a cabo com o conteúdo 100% Nova Friburgo. A TV Zoom foi a loucura mais linda que eu fui capaz de sonhar na minha vida. Começou como uma produtora projetada para fazer vídeos de 30 segundos, comerciais de televisão. Já começou em cima de um sonho, de uma loucura, de um projeto que eu nunca imaginei que duraria 15 anos como durou e que fosse uma coisa tão importante para minha vida, para minha família e para todas as famílias de Nova Friburgo. A ideia de transformar o canal numa ferramenta para os friburguenses fez com que a TV Zoom inovasse, sendo o primeiro canal a transmitir uma TV Câmara no estado e apresentar ao vivo, na íntegra, o Carnaval da cidade. Na minha rede de amigos, a gente conseguiu montar aí os primeiros programas da emissora e sempre com uma preocupação muito grande com família. O nosso diferencial era, nós somos 100% Nova Friburgo. Nós não somos sensacionalistas, a gente não ganha audiência em cima da dor alheia. A gente busca uma programação de qualidade. Isso é um contrassenso em termos de televisão. Foi a primeira cidade do estado do Rio a ter uma TV Câmara, talvez do Brasil. Transmissão ao vivo de carnaval. O carnaval de Friburgo nunca tinha sido visto na íntegra. Então, realmente, a gente revolucionou a forma do friburguense se ver. Mas a TV Zoom queria mais e os projetos não pararam. E em 2004, lançou o Zoom TV Jornal, o primeiro jornal local transmitido por uma TV a cabo, o primeiro do Brasil. Eu cheguei à TV em 2003 e em 2004 foi implantado o Zoom TV Jornal, um marco, né, na televisão de Nova Friburgo, nas TVs a cabos do Brasil inteiro. O que muito orgulha a cada um de nós, que construiu cada tijolinho dessa grande conquista que foi o Zoom TV Jornal. Os primeiros apresentadores continuam fazendo parte da programação da TV e guardam recordações de quando tudo começou. Participo desde quase que o início da TV Zoom, né? O meu programa de esportes é o mais antigo da casa, de forma ininterrupta no ar. É uma data muito festiva e não por acaso, porque não existe o acaso. A TV Zoom faz aniversário exatamente junto com Nova Friburgo. A TV Zoom é a grande prova de amor a Nova Friburgo. Hoje o canal funciona em uma área de 1.000 metros quadrados, com 7 estúdios e tecnologia digital. Nossa programação conta com 30 programas, dos mais variados assuntos, do entretenimento ao jornalismo. E ainda produzimos conteúdo para o SBT. E se estamos todos os dias na tela da sua TV, uma novidade. Agora a TV Zoom vai estar também na tela do seu celular. Já é uma realidade que as pessoas estão migrando do aparelho de televisão também para assistir televisão em celular e em tablet. E aí a gente teve a ideia de fazer o aplicativo para facilitar o nosso telespectador a ter acesso à nossa programação. O aplicativo é bem simples e bem completo. A gente tem aqui o ícone ao vivo, onde a pessoa pode assistir a nossa programação de qualquer lugar do planeta, né? Aqui na cidade, a gente está agora em praça pública, e eu vou mostrar para vocês que é possível assistir a TV Zoom do meio da rua, sem ter cabo, sem ter nada, usando a internet da operadora. Mediante a ausência de uma coordenadora, eu recebi o convite para... Além da transmissão ao vivo, a gente tem aqui os vídeos da emissora. Aqui é possível ver as matérias do jornal que foram ao ar no dia anterior. É possível ver alguns programas da casa. Se você não conseguiu ver durante a transmissão, pode ver depois no aplicativo através dos vídeos. Aqui tem algumas notícias também de Nova Friburgo, do Brasil, do mundo, né? Notícias gerais, para a pessoa ficar atualizada. E também é possível ver a previsão do tempo de Nova Friburgo para os próximos 3 dias. Né? Tem o Facebook da emissora aqui, as receitas dos nossos programas de gastronomia. E esse ícone aqui é bastante interessante. É um ícone de interatividade, onde a pessoa pode enviar do seu celular, fazer um vídeo na hora de alguma coisa que está acontecendo na cidade, tirar alguma foto de alguma coisa que achou interessante e simplesmente clicar aqui, tirar uma fotografia ou escolher uma fotografia que esteja no seu próprio celular e enviar para nossa equipe. Chega direto para a gente. 15 anos se passaram e muitos estão por vir. Escrevemos histórias e estamos prontos para mais um capítulo. O futuro só começou para quem, junto com a TV Zoom, sonha com uma cidade cada vez melhor. A gente faz isso com muito amor e eu tenho certeza que cada um de nós, que todos os dias eu dou boa noite, mas tem uma equipe maravilhosa por trás de mim, a gente tem essa certeza e tem essa responsabilidade de levar até vocês o melhor de Nova Friburgo. A TV Zoom continua sendo um grande desafio e é importante que a gente esteja preparado para esses novos capítulos. Tanta gente boa, nova, chegando. É importante que a gente busque assim, o crescimento junto à nossa cidade, junto ao friburguense. É importante que a gente crie novos talentos. E isso não vai acabar nunca. Quem sabe a gente não chega aí 200 anos junto com Nova Friburgo. E ainda temos muitos capítulos pela frente. TV Zoom, 100% Nova Friburgo. Enfim, é uma loucura se você pensar hoje. A TV Zoom tem 21 funcionários. Nós temos 9 estagiários da Estácio, só um estagiário que não é da Estácio. E muitos que... Né, a matéria foi feita pela Paulinha, que é uma estagiária aqui, que é estudante, está sentadinha aí. Cadê Paulinha? Estava aí sentada lá, está lá. E, assim, o que a gente pensa, o que eu penso em termos de TV, foi o que o Panaro falou, eu gosto que as pessoas executem, que as pessoas façam. Eu acho que teoria é muito legal, que dá uma base, faz uma diferença muito grande na hora que a gente está ali sentado, pensando, né, na estrutura de uma matéria, na produção de uma pauta. Mas você ir para a rua e aprender e saber como funcionam as coisas faz toda a diferença para o profissional. Então, as pessoas que chegam na TV Zoom para estagiar, a gente dá essa chance. Dando o exemplo da Paulinha, ela começou com a gente como produtora do Toda Manhã, do atual, né, Paula? E um dia eu falei para ela assim, Paula, eu quero você no jornal. Ela, que isso? Eu falei, eu quero você no jornal. E aí ela se apaixonou e a gente está aí com essa equipe que hoje a gente tem dois repórteres que são funcionários da TV Zoom e eu tenho 3 estagiários de reportagem, né, incluindo produção e reportagem, e um de edição também, que é o Igor, estudante aqui da Estácio. Então, a gente coloca para executar, a gente conversa, a gente fala, a gente tenta mostrar da melhor forma que a matéria aconteça. Então, a gente pode ter uma grande ideia, mas a gente é um jornal 100% Nova Friburgo. Então, olha, aconteceu isso. A gente consegue inserir esse contexto dentro da nossa cidade? Quem vai ser beneficiado com isso? Quem vai sair ganhando? O friburguense leva alguma vantagem nesse momento? Ele ganha alguma coisa? É bom para ele? A gente executa. Então, é muito diferente. Eu tive a oportunidade, como eu falei, de trabalhar em grandes empresas e que a gente produz uma matéria, às vezes, em Bangu, vai ser assistida na Barra, e as pessoas não se conhecem. Aqui a gente produz uma matéria e você esbarra com a pessoa ali na esquina. Então, a nossa responsabilidade, eu acho que é muito maior. Então, o que você leva, eu sempre falo para eles, se coloca do outro lado da telinha. Você gostaria de assistir isso? Isso soma alguma coisa na sua vida, na vida da sua família, da sua avó que está ali sentada, que já tem mais idade? Isso soma alguma coisa? E é dessa forma que a gente estrutura toda a TV Zoom. A gente produz 29 programas mensais. Semanais, né? Semanais, é. Semanais, boa. Nós temos 29 colaboradores. Pessoas que vão à TV Zoom para apresentar o programa. E tem tudo. A TV Zoom está aberta a todos os tipos de religião, a todos os tipos de programa. A gente tem programa infantil, a gente tem programa de cultura, a gente tem programa evangélico, espírita. E as pessoas falam, como é que vocês conseguem fazer esse caldeirão? Porque a gente coloca sempre, sempre, sempre o amor em movimento. O amor por Nova Friburgo. É isso que faz a diferença para todo profissional. Quando você coloca o amor na frente da sua capacidade, você consegue alcançar os seus objetivos. Porque todo mundo, dentro, né, do seu mundo, da sua vida, tem a sua capacidade. Mas se você não tiver amor pelo que você faz, aquilo fica sem graça, sem vibração. E quem está do outro lado não percebe isso. O grande marco da TV Zoom, como foi dito pelo Salvador, foi até hoje a gente participa de todas as licitações da TV Câmara e a gente ganha essas licitações. Vem ganhando, né? Agora, no ano que vem, tem outra, né? E o Carnaval também levando para a Avenida. Em 2014, a gente... 13. A gente fez... 14, né? É. A transmissão do maior transmissão do Carnaval que a TV Zoom já fez. Graças aqui ao meu amigo, produtor, o cara que veste a camisa da empresa. A gente fez um Carnaval muito diferenciado, com flashes ao vivo. E a gente vai falar sobre isso também para vocês daqui a pouquinho. Né, Panara? A gente agora vai mostrar um pouquinho do jornalismo. É. Antes eu queria dizer, a Anne falou que a TV Zoom é uma TV 100% Nova Friburgo, que o jornal é 100% Nova Friburgo. O que é ser 100% Nova Friburgo? É, não adianta a gente fazer uma TV local e produzir uma novela ou produzir um programa de música que não tenha conteúdo local, porque eu não vou competir com a Globo, eu não vou competir com a MTV, eu não vou competir com a HBO. A gente tem que preencher, o conteúdo local, ele tem que preencher a lacuna que existe na mídia hoje. Qual é a lacuna que existe na mídia? É a lacuna do local. É, você tem o conteúdo da Globo, que é um conteúdo de novela, um conteúdo de jornalismo nacional, e você tem a lacuna da notícia local, da notícia do bairro, né, da notícia da rua, do buraco da rua. Destrinchada, falada, diretamente, exatamente, ouvindo as pessoas que estão, como eu falei, em cada esquina. Por isso a importância desse slogan nosso, 100% Nova Friburgo. É justamente para não competir com as TVs grandes e preencher essa lacuna, que é a lacuna do jornalismo local. A gente agora vai mostrar para vocês um clipe que a gente usa muito do jornalismo. Todas as vezes que eu vou fazer alguma palestra e que a gente vai falar um pouquinho da TV, a gente mostra isso. E, em cima desse clipe, a gente vai conversar sobre os grandes marcos de transformação da TV Zoom. Entra no ar neste momento, solidária a todo esse problema que Nova Friburgo passa, a maior catástrofe climática do Brasil. A gente vai tentar ir aqui pro outro lado. Isso foi logo depois que voltou a luz. A gente entrou no ar. Caiu nessa rua aqui de baixo. Fundada por volta de 1822, a localidade ainda guarda boa parte do passado. Uma operação especial começou ao meio-dia de hoje e vai até o mesmo horário de terça-feira. O grafite é uma arte que surgiu por volta de 1970. Segundo informações, ele chegou a ameaçar o filho de uma das vítimas, de apenas 5 anos. Enfim, a gente aqui, eu gostaria de relatar a vocês que um grande momento de transformação do jornalismo, como o Panaro falou, quando a gente entrou no ar, aquele dia eu fiquei 13 horas no ar. Porque a gente tinha voltado à luz e as pessoas que tinham luz em casa e internet, porque a gente faz, tem, né, ao vivo também pela internet, aquilo, a gente virou uma ferramenta de ajuda à comunidade. Então, através da nossa transmissão, a gente falava para as pessoas, a comunidade tal, as pessoas entraram em contato com a redação as pessoas estão... houve queda de barreiras, mas as pessoas estão vivas. Se você está pretendendo sair e comprar água, vela, a gente chegou, relatos lá, as pessoas vendendo uma vela por R$10. E aí, com isso, a gente fez o maior arquivo jornalístico da TV Zoom. Nós temos um case, né, Panaro, com fitas, que muitas que não foram ao ar, e a gente viu que não tinha necessidade naquele momento de dor profunda de ir ao ar, e a gente guardou isso para o futuro, para um dia a gente poder pensar, né, os que vão vir depois de nós, pensar de como isso tudo aconteceu na nossa cidade. Na época, tinha acabado de entrar uma estagiária na TV Zoom, que é a Rayane Costa, hoje ela está no SBT, e naquela loucura de que cada equipe tinha que ir para um lugar, porque a gente não sabia. Na verdade, cada um de nós achava que o pior lugar era onde a gente estava. A gente não tinha noção do que foi a tragédia, do que era a tragédia naquele momento. E quando a gente chegou na TV e que a luz voltou, a gente começou a sair. E vinham as imagens, e a Rayane relata, e eu tive que fazer e cortar uma passagem dela, porque ela chorava sem parar, ela não conseguia falar. Tamanha tragédia que ela estava vivenciando. Isso a gente trouxe para dentro da TV Zoom e ela disse que ali foi a maior experiência. Ela entrou em São Geraldo com um cinegrafista carregando equipamento nas costas, porque São Geraldo estava totalmente isolado de Nova Friburgo. Então, a gente sabe da importância que você tem que dar ao estagiário para que ele vivencie isso e que ele se torne um profissional competente, um profissional, primeiro de tudo, respeitoso ao próximo. Porque ali a gente podia mostrar qualquer coisa, mas a gente fez uma seleção de imagens porque a gente tinha muita preocupação das pessoas que estavam assistindo. E a gente sabe que todo mundo que participou daquele processo hoje tem dentro de si um grande diferencial, não só como profissional, mas como pessoa também. Né, Panaro? A gente, nessa caminhada da TV Zoom, depois a gente teve o debate, que foi um outro marco do jornal, que a gente vai mostrar um pedacinho para vocês, pouco, né? A gente vai mostrar daqui a pouco o debate com os candidatos a prefeito de 2012. Né, e um grande marco também, antes da tragédia, que foi o plantão do caso Heródoto. É verdade. Né? Aquilo foi um grande momento para o jornalismo da TV Zoom. E o que aconteceu foi um trabalho glamuroso de toda uma equipe envolvida com aquele momento. Nova Friburgo não tinha informações, não tinha as informações corretas do que estava acontecendo. E a gente começou a apurar. E nós descobrimos que o prefeito estava internado no hospital no Rio de Janeiro. Eu falei com o quarto do prefeito. E daí para frente a gente sabe o que aconteceu na nossa cidade, toda essa tragédia política que acometeu Nova Friburgo, e a gente pôde vivenciar isso de perto, e até hoje, comercialmente, a TV Zoom sofre algumas situações por causa dessa matéria, e eu gostaria que vocês assistissem. É interessante, Anne, que a população naquele momento ela estava achando que o prefeito estava bem, que o prefeito tinha sofrido um pequeno acidente, que logo ia voltar ao governo, né? O Heródoto, no caso, quando ele se afastou. E a TV Zoom, na época, confrontou a versão oficial que dizia que o prefeito só tinha ido fazer exame no hospital. A TV Zoom confrontou a versão oficial, foi atrás da notícia e vocês vão ver aí agora. É o quadro. O Zoom TV Jornal é o... Aí. É. O Zoom TV Jornal teve acesso a um boletim médico em que atesta que o prefeito sofreu um mal súbito e, consequentemente, uma queda num aeroporto da Suíça. Segundo informações, ele sofreu um traumatismo craniano, uma fratura na base do crânio e um hematoma cerebral. O estado dele requer sérios cuidados. E diante das especulações dos últimos dias, nossa equipe foi pela manhã esperar o prefeito no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no horário previsto para sua chegada. Segundo informações do secretário-geral de governo, Braulio Rezende, o prefeito Heródoto Bento de Mello teria embarcado ontem na Suíça, por volta das 6 horas da tarde, pelo horário de Brasília, com destino a São Paulo, onde faria uma conexão aqui para o Rio de Janeiro, com horário previsto para as 8h30 da manhã. Nós estamos aqui no portão de desembarque do Aeroporto Internacional há quase 3 horas, mas o prefeito ainda não desembarcou. Hoje pela manhã, enquanto esperávamos a chegada do prefeito, a Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura comprovou, através de uma nota, que o chefe do Executivo de fato estaria a caminho da capital fluminense no voo informado. Os bilhetes comprovam que as informações enviadas pelo secretário eram realmente válidas. A conexão foi feita por um avião da TAM, que chegou no horário previsto e os passageiros logo começaram a sair, confirmando a autenticidade do voo vindo da Suíça. No portão de desembarque não havia nenhum representante do governo municipal. Mais um indício de que ele não estaria no voo previsto. Os fatos dão ainda mais força à decisão da Câmara dos Vereadores na sessão de ontem, quando foi votado por unanimidade que o vice-prefeito assumisse o cargo até que haja uma posição concreta do estado de saúde de Dr. Heródoto. Logo após a notícia que o prefeito não chegou, a nossa equipe começou a apurar qual seria a verdadeira situação. Através de um trabalho responsável e investigativo, o Zoom TV Jornal descobriu o hospital que o prefeito está no Rio de Janeiro. Através de informações de uma rádio de Freiburg, na Suíça, descobrimos que o prefeito se acidentou na sua chegada ao aeroporto, ainda no dia 17. E depois de passar 3 dias internado no Hospital Universitário de Lausanne, ele passou uma semana em observação no Hospital Cantonal, também em Freiburg. Ainda segundo a página da rádio, ele voltou ao Brasil hoje e foi direto para um hospital no Rio de Janeiro, de onde conseguimos falar com o quarto do prefeito. Qual o primeiro nome? Heródoto. H-E-R-O-D-O-T-O. Heródoto Bento de Mello. Isso. Está internado, 42. Está no quarto? Está em quarto. Ah, então tá. Então tá. Você tem como transferir? Alô, com quem eu falo? Quer falar com quem? É do quarto do Dr. Heródoto. Quem está falando? É aqui de Nova Friburgo. É porque eu gostaria de saber a notícia dele. A gente está falando aqui de Nova Friburgo, da TV Zoom. Não, só com a família, tá? Só com a família? É, notícia nenhuma. Você pode me dar se ele está bem ou não? Então tá bom. Muito obrigada. Em respeito à família do prefeito Heródoto Bento de Mello, o Zoom TV Jornal resolveu não divulgar o hospital no qual ele se encontra. Desta forma, demonstramos que o único objetivo da nossa emissora é informar com total responsabilidade e ética os fatos da nossa cidade. É importante ressaltar aí mais uma vez a apuração da matéria. Né? A gente tinha tudo ali para colocar qualquer informação, disse-me-disse, não. E naquele momento a equipe se uniu, a gente trabalhou até tarde buscando a verdadeira informação e buscando fontes que pudessem nos dar a certeza de estar no caminho certo. Então, eu acho que o grande passo que o jornalista dá no primeiro momento, quando ele pensa em produzir uma matéria como essa, é a responsabilidade nas informações passadas. A gente sabe que, até hoje, o prefeito não voltou, não vai voltar, né? Ele agora está com Alzheimer. Ele não vai voltar, ele mora hoje no Paraná. E a gente sempre, as informações chegavam e a gente sempre avaliava qual era a importância de divulgar ou não. E, para Nova Friburgo, naquele momento, a gente precisava mostrar a verdadeira história, porque especulação não faltava. Quando a gente resolveu ir ao Rio de Janeiro, eu recebi a confirmação da Secretaria de Comunicação com os bilhetes que ele estaria descendo naquele voo. A nossa equipe saiu 5 horas da manhã, ficou no aeroporto e não desceu. Depois, mais na frente, nós ficamos sabendo que ele desceu em São Paulo e foi trazido para o Rio de Janeiro num jato do governo do estado, porque seu estado era gravíssimo. E aí a gente mostra como que um bom profissional consegue trabalhar e transformar uma informação em credibilidade, em notícia verdadeira e que fez a diferença na nossa cidade. É importante a gente salientar que a versão oficial era outra, né, Anne? Totalmente. A versão oficial é que ele estava muito bem. E aí a gente descobriu isso tudo aí. Agora, a gente vai apresentar um caso de um outro plantão que nós fizemos recentemente, que mostrando que é possível, apesar de ser um plantão relativamente simples, com foto e com texto, mas é a questão do imediatismo da notícia. Nesse dia, a gente soube que houve um sequestro aqui na cidade, dono de uma joalheria. E, na mesma hora, a gente tem um grupo no WhatsApp da TV Zoom, a gente botou ali, vamos dar notícia ou não vamos dar notícia? A gente optou por dar notícia. A notícia sem falar, porque naquele momento não tinha informação. A gente tem no WhatsApp o batalhão, a gente pedia informação e, assim, muitas palmas e salves ao comandante, que desde que ele veio para o batalhão, ele criou esse WhatsApp e acabou a especulação em caso de polícia. Ele mesmo coloca a foto, a notícia. E a gente perguntava a ele, comandante, está acontecendo isso? Comandante, está acontecendo isso? Porque a preocupação é que muitos boatos acontecem e a gente sabia que tinha uma família envolvida, que tinham pessoas ainda sob poder dos sequestradores. Como é que eu vou divulgar uma coisa para criar um alarde que eu não sabia o que era? Do momento, né, Panaro, que ele passou para a gente a informação, a gente resolveu divulgar. Aí a Anne fez um texto, gravou no celular, mandou para mim. Em casa. Em casa, mandou para mim via WhatsApp. Eu, em casa, eu tenho um programa de edição no meu computador, que eu uso muito de vez em quando. A gente pegou foto, né? Mandaram foto para a gente. As pessoas começaram a enviar as fotos para o nosso WhatsApp. Foto da ação da polícia. Da polícia. E tudo mais. As pessoas, assim, o que é muito legal é porque a gente tem uma legião de pessoas que curtem o nosso trabalho e elas ficam enviando as notícias. Aí, né, a gente recebeu umas imagens de uma pessoa que estava. Viu toda a operação ali em Conselheiro e ela, na mesma hora, mandou as fotos. Aí o Panaro pôde usar. Aí eu de casa, eu consigo editar. De casa, eu tenho acesso ao exibidor da TV Zoom. Então, em casa, eu vejo no meu computador ou, às vezes, também no meu celular, eu vejo a tela do exibidor da TV Zoom, o que está sendo exibido. Se eu quiser dar stop agora, nesse momento, na transmissão da TV Zoom, eu dou stop na transmissão da TV Zoom, da minha casa no meu celular. Então, eu consegui enviar esse arquivo que eu tinha acabado de editar em casa para o exibidor da TV Zoom e dar play no exibidor da TV Zoom e jogar no ar uma coisa que vocês vão ver, que é muito simples, que é até pobre de imagem, que é o que a gente tinha no momento, mas que pelo imediatismo e pela facilidade que a gente tem hoje de dar a notícia em quase que em tempo real, vale muito a pena. Pode botar o 5 ali, por favor. Em uma ação rápida da Polícia Militar, dois homens foram presos em Conselheiro Paulino depois de sequestrarem a mulher e o filho de um empresário. A família foi rendida por quatro homens em casa e o proprietário levado ao seu estabelecimento na Avenida Alberto Brown por dois bandidos. O empresário conseguiu acionar o alarme e avisar a polícia. Dois homens foram presos quando tentavam fugir levando a esposa e o filho do empresário. Um grande cerco da Polícia Militar e Civil acontece nesse momento em toda a cidade, na tentativa de prender os outros dois sequestradores. O carro que eles usaram na fuga já foi localizado. A matéria completa você assiste amanhã no Zoom TV Jornal. Até então a gente achava que eram só os quatro, né? E na verdade eram sete. Não foi, Paulinha? Seis sequestradores. Então, isso aí chegou e a gente, no nosso grupo, a gente ficava, coloca ou não coloca, como é que a gente faz? Aí eu escrevi o texto, mandei para o pessoal todo, porque eu acho que o grande lance, a gente não pode nunca achar que a gente sabe tudo, né? Que a gente, não, porque eu sou editora do jornal, eu sei tudo. Não, quem trabalha comigo sabe que a gente senta, a gente discute, a gente avalia e a pessoa escreve quando um vai ler o texto do outro, porque nada vai para o ar sem um ler o texto do outro. Quem faz o esboço do jornal que eu apresento, quando eu escrevo, alguém revisa. Quando outra pessoa escreve, que é a Isabela, que também foi aluna aqui da Estácio, eu reviso. Então, assim, sempre alguém revisa o texto do outro e dá a sua opinião, e dá, vamos trocar isso? Escuta as sonoras, olha, não ficou muito legal, o que que você acha? E aí, quando há discordância, né, a gente chama o terceiro. E eu acho que é isso que faz com que funcione tão bem, né, o jornalismo da TV. É essa troca de informações. Eu digo, eu brinco com eles, que às vezes eu falo assim, nossa, eu já estou velha, vocês que estão aí dentro da universidade, vibrando com as coisas. Vamos lá, vamos tentar, vamos pensar numa boa ideia. Às vezes, a gente, quando faz a reunião de caixa, né, que a gente pensa no que a gente vai pautar para a semana, para o mês, né, a gente pensa sempre assim. Eu dou a ideia, o outro vem, complementa, e assim a gente vai fazendo esse jornalismo. Outra coisa também muito importante, que a gente, hoje eu estava até falando lá, quando uma cidade com 200 mil habitantes tirar 4 matérias, como eu falei no início, é muito difícil, todo dia é dia de alguma coisa. Então, vamos buscar, nestes dias comemorativos, nessas datas comemorativas, uma matéria, porque às vezes falta para fechar o jornal. Aí a gente abre lá, hoje é dia, pô, quem conhece um profissional assim, uma coisa diferenciada, pô, eu conheço, consegue falar com ele. É assim que a gente faz, é assim que a gente vibra por esse jornal. E é assim que eu quero que continue vibrando no dia que eu não estiver mais dando boa noite, como eu falo, mas que eu possa ter sempre muito orgulho dentro do meu coração de tudo isso que acontece na nossa redação. E um grande aliado, né, ao jornalismo da TV Zoom é o nossa unidade móvel de transmissão. A gente tem mais ou menos uns 2 anos, né, não um ano e dois anos. Dois anos, dois desde anos. O carnaval de 2014. Isso, exatamente. Pô, vem para cá, porque a cada caixa aqui. É, de 2 anos para cá, a gente tem a unidade móvel de transmissão. Eu vou pedir ao Alan para botar ali foto, link ao vivo. Tá? Isso é a nossa unidade móvel de transmissão. Se a gente fosse hoje comprar uma unidade móvel de transmissão pronta, aquela Sprinter que a Globo tem e tudo mais, a gente gastaria 300 mil, 400, 500 mil reais. Pois bem, a gente conseguiu montar uma unidade móvel de transmissão com menos de 2 mil reais. Como é que a gente fez isso? Né? Loucura. Pesquisando tecnologia, pesquisando como é que se faz. Ele pesquisando, tá, gente? Porque ele desenvolveu, ele desenvolveu o aplicativo também da TV Zoom, pesquisando. Hoje a gente passa em São Pedro da Serra e Lumiar, porque o Panaro desenvolveu a tecnologia para que a gente pudesse estar lá. E aí eu vou contar um pouquinho como é que a gente desenvolveu isso. Né? Tem uma empresa aqui em Friburgo que tem uma rede de 30 torres espalhadas pela cidade. Eles trabalham com transmissão de dados, fazem telefonia VoIP. Sabendo dessa existência dessa empresa, eu pensei, por que não transmitir imagem por esse sistema? E aí eu procurei o dono da empresa, perguntei se existia possibilidade, ele disse que dentro do sistema dele existia, e a gente então começou a pensar, então vamos desenvolver um carro que possa ir até a rua e fazer no meio da praça. Aí a gente começou a pensar, bom, como é que eu vou fazer isso, porque se eu não tenho energia elétrica dentro, no meio da rua? Aí a gente desenvolveu um sistema de bateria de carro, que eu consigo transformar através de... Isso nada, eu não sou nenhum engenheiro, nada disso não. É, pesquisando mesmo equipamentos que existem hoje disponíveis no Mercado Livre, você compra, enfim, na internet, pesquisando equipamentos que estão disponíveis no mercado e que seja possível da gente fazer. Então, existe um equipamento que liga na bateria do carro e transforma 220. Então, ali eu já tenho resolvido o problema da energia. Agora, como é que eu vou resolver o problema de mandar a imagem? Bom, eu tenho um notebook parado na TV. Com o notebook, eu consigo decodificar um sinal de imagem e decodificar ele para linguagem de IP, que é o sistema que o VoIP, que é a telefonia VoIP, voz via IP, usa. Então, a gente desenvolveu isso. Bom, na TV Zoom, como é que eu vou receber esse sinal? Aí eu botei um outro ponto da empresa lá. E como é que eu vou decodificar isso? Aí pesquisei na internet um programa, um software, que a gente pudesse abrir esse sinal via IP em tela cheia e transformar para o nosso equipamento de transmissão. E aí foi assim que a gente desenvolveu um link ao vivo, que hoje a InterTV, por exemplo, para transmitir o governador Pezão, que esteve aqui inaugurando uma ponte em Conselheiro, estava marcado para 4 horas, eles tiveram que chegar 1 hora da tarde para poder montar, apontar para o satélite e tudo mais, e eu em 15 minutos consigo montar um link e transmitir o que eu quiser, desde que eu saiba onde tem sinal, tem o mapeamento todo das torres, então eu já chego no lugar, já sei para onde eu vou apontar a antena, e ali em 15 minutos eu consigo montar e botar no ar alguma transmissão. A gente agora já estava vindo para cá falando para ele, na terça-feira a presidente Dilma Rousseff vem entregar mais não sei quantas unidades lá no Terra Nova. Eu falei, a gente vai estar lá transmitindo ao vivo, entrando com os plantões, porque esse é o papel, né, da emissora, é mostrar o que acontece na nossa cidade. O interessante é o seguinte, se eu estivesse trabalhando numa Globo, num canal grande, eu jamais teria essa possibilidade de criar do jeito que eu crio na Graças TV Zoom. Graças a Deus você cria. É. Então é na TV local que a gente faz isso, é na TV pequena Merece que a gente tem essa possibilidade. Porque o Panaro, ele veste a camisa, ele corre atrás, de vez em quando ele entra na minha sala e fala assim, tem um negócio, eu falei, ai meu Deus, porque é muito difícil, né? Você manter uma televisão local é muito difícil, porque é o que a gente comentou desde o início, a gente não tem comprometimento com nada. Numa TV fechada, local, a gente pode tudo, tudo com responsabilidade. Foi o que aconteceu no nosso debate, quando a gente montou o debate, né, Panaro? É. Que a gente pensou no debate, você vai derrubar a sua programação? Liguei para todos os anunciantes, porque eu acho que aí vai o nosso respeito aos anunciantes, e falei, a gente vai fazer um debate ao vivo. Poxa, legal, conta, olha, mas nesse momento, não, depois a gente reaplica a sua mídia em outro momento, te bonifica. Não, não tem problema, isso é muito importante para a nossa cidade. Graças a Deus a gente tem essa parceria com os nossos anunciantes. Tem anunciantes de muito tempo na TV Zoom e que vestem a camisa dessa ideia de uma Nova Friburgo cada vez melhor. Vou mostrar um pedacinho do debate, como foi organizado. Não, a chamada. A gente vai assistir primeiro a chamada do debate. Que foi feita pelo Panaro 8, também. Número 8. A chamada do debate e depois os trechos do Eleições debate. Eleições 2012 na TV Zoom. Nesta sexta, tem debate entre os candidatos a prefeito de Nova Friburgo. As propostas, o plano de governo, o confronto de ideias, os candidatos frente a frente na reta final das eleições. Eu vou estar participando do debate da TV Zoom. Lá vou debater minhas ideias e apresentar nossos projetos para você, friburguense. Farei questão de estar lá para poder realmente prestigiar todo friburguense que está preocupado com a democracia. Dia 28, 22 e 30, estarei lá, conto com você, discutindo o nosso programa de governo. Quero confirmar a minha presença no debate dia 28, sexta-feira. Conto com a sua audiência. Estaremos na TV Zoom no debate, apresentando as nossas propostas para recriar Nova Friburgo. Nesta sexta, a partir das 10h30 da noite, tem debate ao vivo na TV Zoom. Gente, foi uma loucura esse debate, porque tinha a gente pede autorização à Justiça Eleitoral, né? Tudo feito dentro da lei, tudo direitinho, com as autorizações. E a gente tinha que entrar e sair no horário certinho, né, Panaro? Porque senão a gente pagaria uma multa. Cronometrar todos os candidatos. Certinho. Falar certinho. Então é uma organização que não é só você montar o cenário, botar as cadeiras lá e fala aí, não é? Pedir à Polícia Militar, o apoio da Polícia Militar era importante. A gente teve que mandar vários ofícios, bombeiro, Polícia Militar. Então as pessoas acham, vai lá, bota a cadeira, senta todo mundo, debate. Não. E a gente tem uma pessoa que trabalha conosco que entende muito de política, de toda a lei eleitoral. E ele foi esse muito, né, minucioso. É. Vocês não podem passar desse horário. Vocês não podem passar desse horário. E também a gente chamou a OAB, a gente convidou a OAB que formasse uma comissão para definir sobre qualquer divergência que tivesse entre os candidatos. A gente tinha de a OAB réplica, presente. Né? E a gente chamou e teve o apoio da OAB. E também todas as pessoas que estavam... A Justiça Eleitoral pedia, todas as pessoas que estavam dentro dos estúdios da TV Zoom tinham que estar com o nome e a identidade, né? Que a gente levasse esse registrado, que esse ofício fosse entregue lá. Então, a gente assim trabalha de uma forma bem responsável e é isso que passa para o nosso telespectador. E é isso que a gente leva até vocês. Vamos ver só a abertura do debate para vocês verem o cenário, como foi feito. Boa noite, Nova Friburgo. Boa noite, cada um dos cidadãos friburguenses que estão aí do outro lado da telinha, nesse tão aguardado debate. É nesse momento que estamos exercendo a nossa cidadania. É nesse momento que a gente está mostrando que queremos uma nova Friburgo. E terminamos assim agora mais um bloco, o segundo bloco, agradecendo a você que está aí do outro lado da telinha, com essa audiência que a gente maravilhosa. A gente está com muitos acessos na internet. No outro debate, tínhamos acesso dos Estados Unidos, da Europa, até da Índia. Muito obrigada. É isso que incentiva cada vez mais trabalhar por essa cidade e acreditar nessa cidade. Encerramos agora o segundo bloco e voltamos daqui a pouquinho com o terceiro bloco do debate. TV Zoom, eleições 2002. Interessante que aí agora os assessores vão todos invadir o palco, os candidatos saem. A gente fez questão de mostrar um trecho disso aí antes de ir para o intervalo, para mostrar a movimentação, para mostrar que todos estão por trás com as suas assessorias, mostrar aquele calor daquele momento. Uma sensação muito engraçada é que um dos candidatos entrou no banheiro e não saía. E ao vivo, né? E batia na porta, vai voltar. E o cara não saía de dentro do banheiro, os assessores quase quebrando a porta, aquela situação, sai o cara fechando a calça, correndo para sentar. Foi uma situação muito engraçada que eu tive que me concentrar muito, porque a gente voltando, e eu falei, gente, vai voltar, cadê não sei quem? Está no banheiro. Eu falei, mas tem que tirar do banheiro. Aí o assessor, sai, pelo amor de Deus. Quer dizer, a situação, o ao vivo tem essas coisas. Eu gosto, quando a gente transmite o carnaval, teve cenas engraçadíssimas que a gente, né, falaram, que a gente vivencia, que só a gente uma vez pegou fogo no carro da Imperatriz de Olaria e estava na hora do intervalo. Então, estava todo mundo lanchando. Daqui a pouco, eu recebi um telefonema e falou assim, está pegando fogo no carro da Imperatriz. Eu falei, eu comecei a gritar. Eu não sou histérica. Quem trabalha comigo sabe. Eu falo alto, grito às vezes, mas não sou histérica. Eu comecei, todo mundo, para a rua, corre. E era gente com sanduíche, a outra esqueceu o óculos, aí mandava assim, ligava e falava, eu esqueci meu óculos. Eu falei, vai sem óculos, mas eu não estou enxergando. Manda alguém te contar o que está acontecendo. Aí, aquela confusão toda, daqui a pouco, chega o comandante do Corpo de Bombeiros. Ele olhou para mim e falou assim, eu não posso falar sem ter alguma coisa do Corpo de Bombeiros. Ou um capacete. Olha, eu entrevistei ele, uma vontade de rir, ele com um capacete, tipo de moto do bombeiro, ele de bermuda, tinha vindo de um churrasco, de bermuda, ele falava assim, me filma daqui para cima. E foi assim, e eu assim, com toda a coisa, ao vivo e tudo. E depois um destaque também, final de carnaval, você já está morta, entrevistando, mas a gente tem que ter o respeito a todas as escolas. Veio uma estagiária, trouxe um destaque. E atrás dele, veio uma outra pessoa fantasiada também. E aí, como é que foi desfilar? O que, que sua fantasia representava? Aí a pessoa, tá. E você? Ah, não sou nada não, vim só junto com ela, ao vivo. Aí você para, ri. Pois é, mas você também está tão bonita. Então, são situações que eu gosto do ao vivo, porque ela mexe com a gente de uma forma muito gostosa. E uma outra também era um destaque. Era um cara assim, que devia ter uns 2 metros, homossexual, cheio de plumas. E aí, para eu entrevistar ele, eu quase fiquei na pontinha. Aí, no meio da entrevista, ele olhou para mim e falou assim, essa TV não passa em Bom Jardim, não, né? Aí eu falei para ele, falei assim, não, ele, senão minha mãe vai me matar. Aí eu falei, não passa, não. Ele, pelo amor... Aí ele ficou nervoso, não conseguia falar mais nada. Viu? Aí a gente tinha que sair da situação para poder... A gente estava ao vivo. Quer dizer, então, assim... Então, entrevistas, situações como essa... acontecem diariamente, de você estar entrevistando um músico, uma dupla de músicos, e na hora que você vai perguntar o cara que está com o violão, o cara é gago. E a produção não te passou que o cara era gago, porque o cara chegou, falou com você, sentou com o violão dele, e a, né, a parceira dele falando, aí você delicadamente dirige a pergunta à outra pessoa. Quando eu dirigi a pergunta, ele fez cá, ao vivo, cá. Aí eu parei, porque eu sei que gago, quanto mais a gente fica nervosa, mais ele fica. Aí eu fiquei parada, olhando para ele assim, e ele não conseguia falar. Aí eu fui ficando... Aí eu falei assim, pois é, responde para ele, porque eu acho que ele está com dor de garganta, não está se sentindo muito bem. Então, isso é muito legal do ao vivo. E que, às vezes, no gravado, você quer fazer aquela coisa muito correta e as coisas não acontecem. Então, é isso que a gente vivencia, e muitas coisas mais. E, no carnaval, a gente tem a experiência... de poder, foi Daniel hoje que falou que está doido para chegar ao carnaval. É muito bom trabalhar no carnaval. O carnaval é o momento mais que a gente tem mais trabalho na TV. Né? Ativo demais, no final você já está morta. Carnaval, 2 semanas antes, eu estou chegando na TV às 8 da manhã, saindo às 10 da noite. porque a gente tem que montar, tem que fazer todo o planejamento técnico e é muita coisa. Mas é um momento mais divertido também. Mas não porque eu gosto de carnaval, nada disso. É porque é o momento em que você está com a TV inteira na rua, você desmonta a técnica de dentro da TV Zoom, leva a técnica para dentro da avenida, e você está com aquele clima de ao vivo durante 4 horas, com a equipe inteira da TV, de 30 profissionais na rua. Né? É o momento mais legal porque, por causa daquela adrenalina do ao vivo, aquela adrenalina do que está acontecendo ali na hora. E a Anne falou no início da nossa apresentação que 2014 foi o carnaval que a gente melhor fez, né? Foi o carnaval que a gente usa. Mais completo. Mais, né? Completo. Por quê? A gente começou fazendo carnaval, a TV Zoom começou fazendo carnaval no ano 2000, não era ao vivo, mas em 2002 a TV Zoom fez o primeiro carnaval ao vivo. E no início era um link que o Salvador comprou, que botava lá no alto do Morro da Cruz e espelhava o sinal para a TV Zoom e tudo mais. E ao longo desse tempo a gente foi melhorando aos poucos. Só que com a concorrência aí das outras TVs no mercado, a gente falou, não, nós vamos fazer uma coisa para arrebentar todo mundo. E aí a gente começou a pesquisar. Então, a gente botou uma câmera no alto de um prédio, ali na praça, que pegava a avenida de cima. Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu vou puxar cabo? Não, não dá para puxar cabo descendo um prédio e levando na avenida inteira. Então, fomos ao Mercado Livre de novo, né, pesquisar um link que a gente pudesse colocar. Chegou o link. Não, o link não funcionou no chão da avenida. Aí, vamos pensar o seguinte. Então, se o link não funcionou no chão da avenida, vamos botar ele no alto de um outro prédio, que ele tem visão direta. Aí botamos, aí funcionou. A gente puxou só o cabo do alto do prédio para baixo. A gente resolveu fazer um link ao vivo da concentração, porque como é que a gente fazia a concentração até então? A gente entrava ao vivo entre uma escola e outra. A gente entra com os comentários, com quem passa ali na frente, a gente chama para o camarote da TV Zoom para dar entrevista. Enquanto isso, a equipe está lá na concentração, colhendo as sonoras para depois vir com o cartão de memória. Na época era fita, hoje é cartão de memória. Vem com o cartão de memória e a gente joga ali intervalado. A gente titulava isso, olha só, de pré-vivo, né? Pré-vivo. Porque não é vivo, é morto, né? Não, porque não podia pré-vivo. Errar, não pode errar. Porque não tem edição. Então você vai lá com a câmera, faz a entrevista, se errar no meio, não tem como cortar. Porque é na hora. Pegou lá, gravou, veio e colocou. A gente teve uma... Aí a gente, com esse link ao vivo agora que eu apresentei para vocês, a gente resolveu colocar esse link ao vivo lá na concentração. Eu vou dizer para vocês, poxa, legal, né? Link ao vivo na concentração, fantástico. Mas não deu certo. Quer dizer, deu certo, mas não tão bem quanto gravado. Por quê? Porque o link, ele fica com o carro parado, você com o carro parado do lado. Então, você tem que ir lá buscar a pessoa e trazer. Isso demanda tempo. Enquanto que o gravado, sai o cinegrafista com o repórter lá no meio, pega a sonora, gravou, acabou. E o estagiário correndo com o cartão, porque o estagiário nessa hora aí, é fundamental. Exatamente. Aí gravou, vem o estagiário na avenida correndo no meio da multidão com o cartão, para a gente botar no ar. Isso dá muito mais agilidade do que o ao vivo. Então é uma receita que a gente não vai fazer, a gente testou, não vai fazer. E essa questão do teste, né, vamos fazer para ver se dá certo... A transmissão do carnaval, do jeito que ela é hoje, ela foi desenvolvida pela TV Zoom. Não existe hoje no Brasil nenhum case que a gente pudesse copiar para fazer uma transmissão igual. A Globo faz uma transmissão na Sapucaí com um camarotezinho de vidro, chega lá, pluga a sua câmera já no sistema de cabo que já tem em toda a Sapucaí, vai lá, pluga, ligou a câmera, está no ar. A gente não, a gente tem que começar do zero. E de quem que a gente vai copiar isso? A gente não... Ano passado, nós recebemos da prefeitura um local para fazer um por um. Como? Um metro por um metro. Aí, Panaro falou, Nelise, como é que a gente vai botar esse monte de equipamento, essa galera toda, né? Porque a gente pensa em toda a estrutura para o funcionário. O espaço é do tamanho de uma mesa de jantar. E aí a gente foi... pedindo mais um do lado, aí a gente tem parceria com o SBT, mais um do lado, e a gente conseguiu fazer um de 4 metros, né, Panaro? Porque não adianta também a gente alugar um imóvel ali na Alberto Browne, alugar um sobrado, um apartamento. Se a gente chega na janela do sobrado do apartamento, está cheio de fio de luz. Então não adianta, a gente tem que ficar na beira da avenida. E a única forma de ficar na beira da avenida é com a estrutura que a prefeitura dá. E no último carnaval chovia em cima do nosso equipamento. Né? Então, em cima da gente e do nosso equipamento. A gente teve que improvisar, em vez de estar montando nosso esquema técnico, estava improvisando, puxando lona para não cair água no equipamento. Primeiro carnaval do governo Heródoto, que ele inverteu, não sei quem, o pessoal lembra, que ele inverteu, as escolas vinham de lá da praça para cá, eu passei a noite inteira com o pé num tapete que botaram lá, que eu não sei, até aqui de água, porque não tinha outro local para a gente fazer a transmissão, era só aquele local ali. E chovia, chovia na cabeça, e aí, mas aí você vai falar assim, é coisa de maluco? É coisa de maluco. O que te move? O jornalismo. O que me move é esse amor que eu tenho à minha profissão e às pessoas que trabalham comigo. E muito, mas muito respeito ao telespectador, que ele espera por esse momento, quando a gente bota no ar, bota aí, Alan, a chamada ao vivo da TV Zoom. Carnaval é brilho, é alegria, é Zoom na folia. Neste sábado vamos entrar no ritmo do desfile dos blocos de enredo ao vivo. Tem Unidos do Imperador, Bola Branca, e Globo de Ouro. Globo de Ouro, esse sonho de amor vou te levar. Apresentação Luciana Ferraz, comentários Marcelo Pinguim. E domingo tem a emoção do desfile das escolas de samba de Nova Friburgo, com Imperatriz de Olaria. Unidos da Saudade. E Village no Samba. Apresentação Anelise Ruiz. Comentários Rafael Barbosa. A alegria vai invadir a sua casa. Carnaval ao vivo, só na TV Zoom. Interessante dessa chamada. Obrigada. Obrigado. Interessante dessa chamada é que parece que teve uma equipe enorme por trás para fazer uma chamada. Ele fez tudo. Na verdade, eu fiz o texto, eu peguei as imagens de arquivo da TV, eu editei e botei no ar. Então, você vê que não precisa. Mas isso é a multifaceta do profissional da TV local, que ele faz tudo. Não é porque eu sou É isso nada que eu falei, disso. Exemplo da Paulinha. Ela começou como produtora, hoje está lá à frente fazendo matérias no jornal. Né? O Bernardo, que a gente acabou de contratar, também começou da mesma maneira. E a gente já tem a Luísa que está chegando, o Daniel que está chegando. E a gente quer mais. Então, no finalzinho, a gente vai passar um e-mail que quem tiver interessado em fazer um teste, porque a gente está abrindo duas vagas para o semestre que vem. Tá? Isso aí. Agora a gente vai falar um pouquinho, que a gente tem que correr para encerrar. Um panorama do mercado local de TV. Pode botar ali, Alan, por favor, pesquisa 2015. Pode, isso é uma apresentação? Bom, isso aí é uma pesquisa de audiência que é feita anualmente aqui na cidade de Nova Friburgo por um instituto de São Paulo. Tá? E esses são os dados que eles colheram em março desse ano da preferência do telespectador local com relação às emissoras de TV locais. Tá, então, TV Zoom, 56%, TVC News em segundo lugar com 17%, Luau TV com 16%, Nova TV com 6% e as demais emissoras somam 5%. Pode passar, por favor. Esses são os programas mais assistidos da cidade. O primeiro é o Zoom TV Jornal, porque tem o apelo da notícia. O que as pessoas mais querem ver na TV local é notícia. O Zoom TV Jornal arrebentando com 38% do share. O Toda Manhã vem em segundo lugar, que é um programa diário ao vivo. O Cidade Real, que é um programa semanal, que tem bastante audiência também, que é a TV Zoom também, 9%. Em terceiro lugar, com 8%, o Jornal da TVC News. Ali a gente tem Saúde e Beleza, que era da Luau, que não está mais no ar, saiu no ar no agora está na TV Zoom, da Tati Zavoli, que foi. Que agora a Tati foi para a TV Zoom. Pensando Nova Friburgo, que é da TV Zoom. Pé na Roça, que é da Luau. Esporte TV Zoom. e o garagem da galera que é da TVC. Pode passar, por favor. Isso é o grau de satisfação das pessoas na pesquisa com relação à programação da TV Zoom. Se você somar ali, a gente está com 81% de aprovação, esse entre excelente, muito bom e bom. Pode passar, por favor. Isso é o que, o que tem de melhor nas TVs locais. O que, que as pessoas responderam que há de melhor nas TVs locais? Em primeiro lugar, é aquilo que eu falei, são as notícias, as que as pessoas mais gostam de ver, as notícias locais. Segundo lugar, as entrevistas. Terceiro lugar, as matérias femininas. Depois, programas culturais, esporte, matérias evangélicas e programa de saúde. Pode passar. E o que falta nas TVs locais? Isso é um dado importante para a gente saber em que a gente tem que melhorar. Né? Todo ano a gente olha essa pesquisa e procura melhorar nesses quesitos aí. Em primeiro lugar, é menos repetição. As pessoas acham que tem que repetir menos na TV local. Só que na TV a cabo, existe a necessidade de repetição. Por quê? Porque a audiência da TV a cabo, ela é pulverizada. Não é igual a Globo, que todo mundo, às 9 da noite, está assistindo a novela. Né? A audiência da TV a cabo, um pouquinho assiste tal horário, outro pouquinho assiste tal horário. Por isso que o Discovery reprisa os documentários, a HBO reprisa os filmes, e a gente também tem que repetir. A gente procurou repetir menos, a gente repetia mais, mas depois dessa pesquisa a gente diminuiu o número de reprises. Mas ainda é necessário. É mais participação do público, as pessoas sentem falta de interatividade. Apesar da TV Zoom ter um grande número de programas ao vivo em que as pessoas podem ligar e fazer suas perguntas ao prefeito que está sendo entrevistado, ao vereador, elas sentem falta ainda de mais participação. Talvez pela proximidade que elas se sentem com a TV local, elas sentem ainda muito essa necessidade. Mais debates, eles querem esclarecimento dos políticos e informações da prefeitura, ou seja, existe ali, se você somar 16 com 17%, existe ali um grande número de pessoas que querem saber do seu político, né, do seu político local. Mais informações de eventos da cidade, informação de classificado emprego e demais ali com 12%. Acho que terminou. Então, para finalizar, que eu sei que está chegando a hora, todo mundo está cansado, quer ir embora. Só para finalizar, a gente vai mostrar uma matéria do novo Zoom TV Jornal, que completou ontem um ano, o novo cenário do Zoom TV Jornal, seguindo as tendências internacionais, onde tem toda a equipe interage junto com o apresentador. Então, às vezes, a gente está montando o jornal. Hoje, o nosso editor está dentro desse cenário todo, desse local, né, desse espaço. Então, a rapidez que as coisas acontecem é muito grande. Então, só para fechar, eu vou passar essa matéria e, finalizando, passando um e-mail para vocês, quem se interessar, e fazer um teste na TV Zoom. O Zoom TV Jornal é um telejornal 100% Nova Friburgo. De segunda a sexta, você confere as principais notícias da cidade. Com o objetivo de proporcionar um jornal de qualidade, credibilidade, além de levar a notícia com comprometimento, responsabilidade e imparcialidade. Uma ideia que surgiu em 2005, hoje ganha uma nova roupagem. A vinheta em si, ela é uma coisa bem moderna, ela está com uma programação visual completamente remodelada comparado aos os modelos anteriores aluno já da mostrados Estácio pelo também. Jornal. A busca foi passar credibilidade, passar quantidade de informação, aluno, né? Passar qualidade no conteúdo exibido. Tá? Esse foi o ponto principal, o foco principal da criação dessa nova programação visual do jornal. O objetivo é proporcionar um jornal mais dinâmico, mais rápido e mais interativo. E para isto, uma equipe enorme de profissionais foi envolvida. Esse foi o grande desafio, né? Com esse novo formato, que é um formato mais moderno, eu acho que esse foi o grande desafio, né? Desenvolver todo esse conjunto de ações aí. Eu acho que isso foi bacana. Projetou o novo cenário. Com o novo cenário, a TV Zoom inova mais uma vez, seguindo uma tendência internacional de envolver e aproximar toda a equipe, trazendo até o telespectador um jornal de muito mais interatividade. Hoje em dia é uma tendência do jornalismo a gente trazer a redação para dentro do estúdio, né? Não só colocar a redação no pano de fundo, como já é feito há mais de 10 anos, mas colocar a redação dentro do ambiente e a gente trazer essa redação para o estúdio para ter essa interação da equipe com o apresentador, para ter essa interação da equipe com a notícia. E a edição de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode ajudar a fazer a próxima edição enviando a sua sugestão de matéria através do nosso e-mail jornalismo@tvzoom.com.br, pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp 98116-2400. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã. Enfim, viu? Todo mundo está inteira lá, né? Está inteira. Só para terminar, que eu não falei no início, a gente já produziu, o Jornalismo da Zoom já produziu o jornal do SBT, que depois o SBT pegou novamente para produzir. Antes era produzido por nós. A gente que implantou, A gente implantou o jornalismo do SBT em Nova Friburgo. Era feito pelo Paulo Carvalho, lá nos estúdios da TV Zoom. Depois nós trouxemos por um pedido do SBT para a Praça Getúlio Vargas. E depois, por questões políticas, que a gente sabe que isso existe, e existe muito, esse jornal foi levado para Campos. E depois o SBT pegou de volta o jornal. Hoje ele é coordenado pela produção Rio. Com isso, três anos depois, né, Panaro? Nós apresentamos um novo projeto ao SBT, que está até hoje conosco, apresentado pela Luciana, produção do Panaro, que é o programa Atual, um programa de entretenimento que tem cozinha, entrevistas. E até hoje a gente tem essa parceria com o SBT, que é uma parceria maravilhosa. O ser parceiro do Silvio Santos é tudo de bom, vocês não imaginam, porque ele é um cara que ele trabalha de uma forma correta, ele pensa no seu profissional. E ele deixa que a gente voe, né, Panaro? Que a gente use a nossa imaginação da maneira que a gente achar melhor. E só para vocês terem uma noção, o Atual, quando entrou no ar, a gente gravou um piloto, esse programa foi para São Paulo, foi visto pelo sobrinho do Silvio Santos, ele aprovou o programa, o formato do programa, o cenário, a apresentadora, para a gente poder botar no ar. E quem visita sempre, né? Agora não, que já está muito velhinha, e vinha sempre a Nova Friburgo, e a irmã do Silvio, a dona Sara, que coordena, comanda tudo no Rio de Janeiro. Nada é feito no estado do Rio de Janeiro que não passe pela dona Sara. Então, essa parceria é muito boa. E a gente acha que vale a pena trabalhar dessa forma com pessoas que pensam como nós, numa TV aberta, sobre entretenimento. Bem, eu vou encerrar, porque eu acho que a gente, quem tiver interessado em mandar um currículo para a TV Zoom, que o Panaro vai fazer alguns testes, é jornalismo@tvzoom.com.br. Pode mandar o currículo. Ele vai avaliar. Vocês já viram que ele faz tudo, né? Ele faz tudo na TV Zoom. E aí ele vai avaliar esse currículo, a gente senta, conversa, ele vai fazer alguns testes e aí a gente vai abrir duas vagas ano que vem, né, Marum? Pessoal, eu vou aproveitar que a Ana e o Panaro estão aqui, porque o Panaro a gente conversa praticamente toda semana. Nós migramos o nosso portal de notícias da Estácio, né? tvzoom.com.br/Estácio, para a TV Zoom, acho que é um ano, Panaro? Talvez um pouquinho mais. Mais ou menos um ano, né? Um ano. Quando a gente chegou no auge, na época, no antigo FreeWeb com o André, a gente tinha 120 mil acessos. Eu sei que hoje tem aplicativo, eu sei que o nosso portal de notícias ainda é um 2.0, quase 1.0, porque a nossa proposta é que o aluno escreva. Nós não somos uma mídia, nós não queremos audiência, nós queremos que o aluno pratique. Só que quando tinha 120 mil acessos, o aluno acabava tendo aquilo ali, um portfólio. Quantas e quantas vezes tivemos problema, que o cara fez matéria aqui, atacou, e o político queria vir aqui na Estácio e brigar, e acontecer. Só que tudo tinha prova, né? A gente tinha tudo direitinho, documentado. Quando o nosso aluno foi expulso do Raul Sertão, porque denunciaram, lembra disso? Hoje, nós migramos para o site da TV Zoom, nós não estamos entregando, estou falando para vocês, um produto nível TV Zoom, que eles mantêm a parceria com a gente, porque... Né? Não é que nossas matérias estão ruins, elas não estão ruins. A matéria da Gabriela Bini, por exemplo, que está agora lá no treinamento da Olimpíada, por isso não está aqui, do Nova Friburgo Et, deu muito comentário, foi muito legal. Mas, assim, poucos alunos estão produzindo. Então, nós não estamos com a periodicidade de matéria que nós tínhamos, que era tipo, sei lá, 7, 8 dias na FreeWeb. Nós estamos com uma dia. Então, assim, eu estou aproveitando a presença da Anne aqui, porque o site está no ar, as pessoas leem e nós temos a oportunidade de assinar a matéria como aluno supervisionada. E a matéria entra no aplicativo também. Entra quando, no aplicativo. Quando entra no portal. Assinado por vocês. Assinado por vocês, entra no aplicativo. Lá dentro do estúdio, está lá o Seabra, vocês conhecem. Quando era aluno, o Seabra assinou 700 matérias. Então, ele tem um portfólio de matéria produzida de 700 matérias. Tudo bem, na época dele era na Frueb, né, porque não era na TV Zoom, mas hoje é. E eu estou vendo pouca mobilização, eu não estou criticando ninguém, estou dizendo. Aproveitei que a Ana está aqui para que a gente aproveite esse espaço. Ah, mas eu não tenho tempo. Sim, mas é a rua da tua casa que tem um buraco, que o cara não... Uma matéria que esteja perto de você, com tempo ou sem, você consegue ouvir o pessoal da rua lá e botar no ar. Não tem censura, é só passar por mim na mídia impressa para eu ajeitar e botar no ar. Né? Com o tempo, aqueles que vão ficando até têm a senha, eles mesmos colocam e marum, botei e dá uma olhada. Então, assim, é uma oportunidade que a gente não pode desperdiçar, sob pena da gente o quê? Não aparecer, pagar a faculdade e não estar aparecendo na mídia. Tá bom? Desculpa interromper, Anne. Né? Só aprende fazendo. Só aprende fazendo, assim, é o que eu falei desde o início. É essa oportunidade que a Estácio está dando, que a gente dá de colocar vocês no nosso aplicativo, use isso. Isso faz uma diferença muito grande na abordagem, no contexto da nossa cidade, no que porque a gente não pode tudo. Eu digo que a TV fechada pode tudo, mas nós, como profissionais, não podemos tudo, porque nós temos que ter senso crítico, infelizmente, senso comercial. Né, Panaro? É. Tem certas coisas que a gente que não pode colocar. A gente não deixa de colocar, tá? É importante. A gente nunca teve um problema no jornalismo da TV Zoom, porque tudo que a gente mostra, a gente dá o direito de uma nota pé, o direito de resposta dentro da matéria. Eu não posso chegar e falar, você fez isso, ou você faz, ou você vai fazer, se eu não te dou o direito de se defender. E falar, não, eu não faço. Aí cabe a quem está lá do outro lado da telinha a fazer a avaliação dele, se aquilo é verdadeiro, se aquilo é mentiroso. Então, o papel da gente... O jornalista é um grande contador de histórias, mas com responsabilidade. E é isso que cria a credibilidade. Não pense que, logo no início da carreira, se a gente começar chutando para tudo que é lado e fazendo e acontecendo sem ter ouvido um professor, né, ouvir você... Isso, eu, graças a Deus, com toda a equipe que eu trabalho, eles me escutam muito. Às vezes, eles falam assim, isso pode? Isso pode. A gente pode fazer. Mas a gente vai procurar o outro lado para também falar sobre isso. Eu não posso achar que a minha opinião, o que eu acho, o que você acha, é a opinião certa. Não. A opinião do outro também. E avalia o telespectador. É dessa forma que a gente faz o jornalismo. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Maru sabe que eu adoro esse ambiente. Eu adoro meus jovens lá que trabalham comigo. E eu quero que mais venham para a TV Zoom para que a gente possa cada vez mais fortalecer o jornalismo da nossa cidade. Só uma informação, o Panaro é um dos 45 alunos que ganhou o Prêmio Nacional de Jornalismo, que eu falei, sempre falo. Assim, vocês muitos não são muitos meus alunos hoje, que eu dou pouca aula hoje, Panaro, no curso. Né? Então, eles não me conhecem como vocês na época. Mas ele é um dos 45 alunos que ganhou o prêmio do Rio Grande do Sul, da OAB do Rio Grande do Sul, pela série Sexo e Companhia. Ele é um dos 45 que fez a série, ganhou menção na Câmara Municipal de Friburgo, e o Panaro foi um dos produtores mais ativos da série. Aquela coisa da gravação, do sexo lá da Suzy, tudo foi você que trabalhou com o Nelson. Né? De forma que, assim, é importante que vocês vejam que as matérias realmente existiram. Talvez vocês não viveram esse período, mas então está tudo aí. Tem um monte de coisa para a gente levantar aí, descobrir, e denunciar e ganhar prêmio. Obrigado. Por favor, o currículo. E quem quiser visitar a TV Zoom, acompanhar nossas equipes. Ah, eu tenho um tempinho. Todo dia a gente faz duas matérias na parte da manhã, duas matérias na parte da tarde. Nós temos equipe que... As equipes saem também no sábado e no domingo. Então, olha, eu quero... Manda para lá, fala, ó, eu quero participar da elaboração, desde a produção até a matéria, execução da matéria, edição. A gente está lá esperando por vocês. É dessa forma que a gente aprende a fazer jornalismo. Obrigado. Quem quiser fazer o teste, né, como a Anne falou, pode mandar um e-mail para jornalismo@tvzoom.com.br, né, Anne, que a gente recebe lá e aí a gente agenda.